tão perfeito, tão fiel. Ele busca pelos seus, em cada respirar, em cada olhar, Deus está a te esperar. Ter coragem de parar pra pensar onde chegou. Imaginar que pode ir além, ser o que Deus sonhou. Perdoar-se ao passo inicial pra uma vida de valor. Se redimir do lar e acreditar que Deus nunca te abandonou. São reais e Deus sabe a tua dor. Ele perdoa e cura sem medir. Tenha fé, Ele é amor.